procure, você não está. Eu já sei onde te encontrar. Eu tô sabendo que gosta de samba. No amorinho vou te esperar. Você mexe com a minha cabeça. Deu xingada que me deixa assim. Então antes que eu enlouqueça, vem correndo pra perto de mim. Vem mãe, correndo pra perto de mim. E tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E a suingueira mais gostosa é na casa da harmonia. E a suingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Eu sei que meu swing te faz bem, mas sabe que eu não te quero mal. Então se é chuva de verão e coisa passageira, mas o amor que sinto por você derrama como uma grande cachoeira. Ah! E tudo, tudo, tudo, é tudo, é tudo, todo dia. A swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Tudo, tudo, tudo, é tudo, todo dia. A swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Vem swingar, vem back. Casa da harmonia. Energia show. CD sempre. Um som. Francisco de Amazonas. Roberto e Banda, meus amores. Te procuro e você não está. Eu já sei onde te encontrar. Eu tô sabendo que gosta de samba. No harmonia eu vou te esperar. Você mexe com a minha cabeça, deixa ligada que me deixa assim. Então antes que eu enlouqueça, vem correndo pra perto de mim. Vem mãe, vem correndo pra perto de mim. E dali, dali, dali, de mim. Oh! E tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E a suingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Minha swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Eu sei que meu swing te faz bem, mas sabe que eu não te quero mal. Então se é chuva de verão e coisa passageira, mas o amor que sinto por você derrama como uma grande cachoeira. Tudo, tudo, tudo, é tudo, é tudo, todo dia. A swingueira mais gostosa é na casa da mão. Tudo, tudo, tudo, dia. A swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Tudo, tudo, tudo, é tudo, é tudo, todo dia. A swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Ah, e todo, todo, todo, é todo, todo dia. A swingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Tudo, tudo, tudo, todo, todo dia. E todo, todo, todo, todo, todo, todo dia. Sua ingueira mais gostosa é na casa da harmonia. Vem swingar. É isso aí, galera. Roberto e Panda, meus amores.